Bem-vindos ao Sei ou Não Sei, o podcast onde eu respondo todas as perguntas, não importa o quanto ingênuas elas podem ser. Eu sou o Michel Xande e eu sei tudinho sobre desenhos animados. E eu sou o Lucas Ribeiro e eu não posso dizer que não sei nada sobre desenhos animados porque eu assisti muito desenhos animados, mas a partir dos 12 anos eu parei de assistir. Então eu tenho aqui minhas dúvidas sobre desenhos animados pro Michel. Então bora lá começar com essa bagaça. Vamos começar perguntando por que 12 anos é uma idade que decide se ou você vai continuar assistindo desenhos pro resto da vida ou você vai parar de assistir. Qual é a brisa da relação? É uma coisa muito... tem a ver com a coisa do mercado, porque desenhos animados, eles têm um estereótipo. Na verdade, isso é uma pergunta... mais tarde, eu não vou falar a resposta exatamente porque eles têm esses estereótipos, mas os animados têm essa coisa de que eles são vendidos só pra crianças. A primeira mercado demográfico que eles vendem muito é 0 a 8 anos, 8 a 12. A partir de 12 você já é considerado pré-adolescente, então você já tá numa idade que eles começam a vender outras coisas pra você, então não tem muito uso eles venderem coisa no desenho. Sem contar que tem um problema que, tipo, isso é uma coisa que é passada muito pelas pessoas mesmo. Quando eu salvo pessoas, eu tenho 20 anos, eu vejo alguns desenhos animados. Vocês falam, você vê desenhos animados? Mas é coisa de criança. É que nem falar, você joga videogame? Mas é coisa de criança. Gêneros de entretenimento, eles não nascem com um rótulo de que idade você pode ver ou não. Você vê o que você quer ver na sua idade, você quer ver, e quem fala pra você que não pode ver porque você tem 20 anos é ridículo. É, mas deixa eu te perguntar. Assim, olhando pra um desenho que tem vários personagens de desenhos animados, eu fico meio intrigado porque eu fico lembrando dos desenhos que eu assistia, tipo Coragem e o Cão Covarde, entre outros. E, na verdade, eles eram desenhos pra crianças, mas os temas são... eles são meio macabros, assim, né? Tem toda uma estética meio pesada, né? Por que isso, assim? É feito de propósito? É pra assustar? Não é feito de propósito. Qual que é a parada? A parada é que é uma estética... de novo, volta a coisa do estereótipo. É uma estética que é associada a coisas infantis, sendo usadas pra tratar temas não infantis. Quais são os principais estúdios e criadores de desenhos? É que estúdios tem vários. Eu não poderia te falar todos os nomes, porque não é que nem animação pra cinema, que tem a Pixar, tem a Disney, tem a DreamWorks. Tem vários estúdios de animação. A gente divide animação pra televisão, mas em canais mesmo. Até no Japão divide por canais. Então é Cartoon Network, Nickelodeon, Disney Channel, Discovery Kids... porra, são esses quatro que dominam atualmente. Bem, pra esse podcast, aconteceu uma coisa muito bacana, que os nossos ouvintes participaram bastante. Muitas perguntas foram enviadas, então a gente vai respondendo ao longo do programa. Mas você sempre pode mandar perguntas pra todos os episódios. É, exato. Continue mandando, que é muito bacana. Vou começar aqui em ordem de chegada. O Lucas Pinho, novamente participando, disse o seguinte. É comum ouvir dizer que Cartoon Network não presta mais. Acredito que o canal trouxe desenhos muito, muito bons nos últimos anos. Gostaria de saber a opinião de vocês sobre o assunto. O Cartoon realmente não faz desenhos bons como os de antes? Ou as pessoas não dão mais chances às novas produções? Lucas, obrigado por responder. Sigam o canal do YouTube do Lucas, o Piores Filmes do Mundo. Fala Plim Plim, beijo. Mas a coisa é assim, você não está mais no mundo que vê a TV. O pessoal que vê desenho animado quando já tá mais velho, eles não veem na televisão, eles veem na internet. E só essa simples mudança muda muito, porque você não tá falando com pessoa que vê o canal todo dia, você tá vendo com pessoas que veem conteúdo isoladamente. Por demanda. Por demanda, isso. Aí entra essa coisa também de que o pessoal que tá vendo o canal todo dia, eles têm gostos diferentes, é uma cultura que foi criada, mergulhada na internet, no smartphone, eles gostam de um tipo diferente de humor. Mas também entra a coisa de que o Cartoon Network, ele tá passando por um processo muito de padronização. Com o avanço da tecnologia, fazer animação em computador é muito fácil. E tem um estilo de fazer animação em computador que é fácil, não tá nada falando da qualidade, mas que é muito mais fácil de produzir do que pagar pra um monte de gente em estúdios fora dos Estados Unidos, em estúdios na Coreia, desenharem pra você. Que é o jeito de animação muito famoso, popularizado pelo Hora da Aventura, que é muito mais linhas simples e desenhos muito mais libertos e randômicos e coisas assim. Esse modelo é infinitamente mais fácil de fazer, e você imagina da perspectiva de um executivo, ele quer fazer mais desenhos assim. Então, há a padronização, Eles fazem coisas ruins, fazem, sempre fizeram, sempre teve desenhos ruins. Cartoon Network sempre fez bosta, falando que agora você está vendo as coisas que você quer ver e por isso as bostas ficam mais pronunciadas. Bora pro próximo comentário aqui no Facebook. Catarina Pera, ela disse o seguinte: falem de Scooby-Doo, por favor. Exclamação, coração. Não, mas Scooby-Doo é Scooby-Doo engraçado. Scooby-Doo é mó legal, eu gosto. Você já viu o mais recente do Scooby-Doo? Mais recente? Scooby-Doo Mistério S.A. Eu parei de ver em 2004. Então, recentemente o Scooby-Doo tentou uma coisa nova, que eles fizeram o Scooby-Doo Mistério S.A., que é uma série animada, só que é uma série que tem uma história contínua. É que nem uma série de televisão que tem uma história que continua episódio a episódio, e é muito diferente dos desenhos antigos que tinha um monstro a cada episódio. Fica muito escroto umas horas, eles fazem muita referência a Twin Peaks e David Lynch. Nossa. Pegam esses conceitos do Scooby-Doo e brincam muito com eles, e produzem uma coisa muito legal, que eu recomendaria, Scooby-Doo Mistério S.A. Eric Messa. O grande. Grande Eric. Grande Eric. Akira, de Katsuhiro Otomo, fez parte da infância de vocês? O que acharam do possível relançamento dos quadrinhos agora em 2016? Você já viu Akira? Não. Mas eu já vi a arte. Eu já vi a arte. Não, mas eu nunca li, nunca comprei, não. Só vi a arte. Você tem que... É um filme muito bom. Provavelmente inspirou grande parte dos clássicos de ficção científica dos anos 90. Matrix. Você vê Akira, é Matrix. Muito anime. Os Wachowski adoram anime. Tanto que fizeram o Speed Racer em 2008. Mas eu gosto de Akira, eu acho que é um filme muito legal. Eu não tenho muita opinião sobre o relançamento dos quadrinhos. O que eu tenho opinião é o fato que Hollywood quer fazer um filme do Akira. E como sempre, quando Hollywood faz um filme de uma propriedade que não é americana, eles botam um monte de atores brancos. Tá rolando o filme de Ghost in the Shell, que é outro anime, filme que inspirou Matrix. E em vez de pessoas japonesas fazendo esses papéis, eles pegaram a Scarlett Johansson. E aí saiu uma notícia de que eles estavam tentando achar jeitos de transformar a Scarlett Johansson em ficar uma pessoa mais asiática por computador. Nathan Clayman. Clayman. É isso aí. Mandou uma pergunta, só que a gente meio que já respondeu, mas mesmo assim eu vou ler, porque a gente fica feliz quando vocês mandam perguntas. Muito. Por que acham que existe a ideia de que desenhos em geral são apenas para crianças, enquanto muitos desenhos hoje em dia tratam de assuntos importantes ou até fazem piadas, que só entendi quando mais velho? Vou explicar um pouquinho mais direito, mas esse conceito apareceu mesmo quando desenhos entraram na televisão. Porque desenhos animados antigamente... Não tinha desenhos animados na televisão por um bom tempo, porque era caro pra caralho. Eles só passavam no cinema, passavam como curtas antes dos filmes, e teve esse desenho animado que passou como curta antes de filme que não era pra criança. Filme com só pra maiores de 18. Só que quando foram pra televisão, eles tentaram achar um jeito de fazer desenho ficar mais barato, e a Hanna-Barbera inventou um inovador método que muita gente, pouca gente nota. Eu assisti algumas coisas. Né? Todo mundo assistiu Hanna-Barbera. Mas você sabe qual é o método que a Hanna-Barbera inventou pra cortar dinheiro, pra não gastar muito? Você notou como todos os personagens da Hanna-Barbera usam colar, em Sharp, dando mais? É porque eles animam a cabeça e o corpo de modos separados. É por isso que quando o Zé Colmeia tá correndo e ele olha pra trás, ele não faz aquele movimento da cabeça pra olhar pra trás que nem todo mundo faria. A cabeça dele literalmente olha pra trás e o corpo continua correndo pra frente. E isso salvou, tipo, milhões de dólares na animação. Puderam começar a fazer desenho pra televisão. E aí, quando chegou a hora de falar onde a gente vai colocar esses desenhos, colocaram de sábado de manhã, onde o único público era crianças. E aí venderam pra crianças. Então é daí que vem essa ideia. Lindo mercado capitalista em ação. Mais uma vez, brilhando. Maria Paula Oranges, uma pergunta besta, porém lúdica, pro Mish. Que se você e o Lux fossem personagens, quais vocês seriam e por quê? Bom, gente, acho que essa é uma pergunta muito óbvia pra quem ouve o programa. Por quê? Porque você é uma pessoa sarcástica que às vezes zoa de mim e sai por cima, e eu tenho erro de fala e muitas vezes fico reclamando de como você é desprezível. Logo. A gente é o Pernalonga e o Patulino. Rafa! Mas é verdade. Você é desprezível! Um anime que eu é anime, curti, tá? Whatever. Curti assistir, mas é isso o negócio. Eu nunca tive tradição de assistir. Mas um desenho que eu lembro que eu assistia e causava impacto em mim era Shaman King. Shaman King, isso aí. Nossa, Shaman King, tipo, eu não sei se era a arte ou o eu tema. Eu lembro muito de eu Shaman via, King. Eu falava, nossa, velho, que muito louco, saiu um fucking espírito da espada dele, mano. Muito... Como eles passavam muitos desenhos mais soltos, mais uma história por episódio quando a gente era criança, o que aconteceu foi que a gente se acostumou a ver isso. E é um processo de transição acostumar a ver algo que a história continua a cada episódio. Uma razão porque poucos animes fazem sucesso aqui no Brasil... É porque os animes que fazem sucesso no Brasil na TV aberta, Dragon Ball, Cavaleiro Zodíaco, essas porras aí, é tudo... Não, é tudo mistura até sair alguma coisa tão homogênea que qualquer pessoa vai comprar. Se você vê... Bom, tanto que, tipo, Pokémon sofreu várias alterações quando veio pro Ocidente, que eles mudaram coisas que eram coisas da cultura japonesa. Colocaram, tipo, em vez de bolinhos de arroz, colocavam hambúrgueres. Os melhores animes, eles... estão tão conectados à cultura japonesa, assim como as melhores histórias brasileiras estão conectadas à cultura brasileira, que você tirar a cultura japonesa, você tira a alma do negócio. Uhum. E sem contar que entra o fato de que no Japão as restrições do que pode ser colocado no ar são muito mais livres. Por isso que um anime onde alguém perde o braço, sangra pra todo lado, soca e cria um buraco no meio do peito da pessoa e às vezes mostra um peitinho, pode passar pra criança de 13 anos. Dennis Gundelman. Eu queria saber se existe um motivo para os desenhos antigos como Tom Jerry, Popeye e Pica-Pau serem bastante violentos, enquanto os desenhos mais atuais como Hora da Aventura, Apenas um Show, Titio Avô serem bastante aleatórios. A razão porque nos anos 60 era um tipo diferente de comédia muito mais popular, que era a comédia pastelão. É a comédia dos Três Patetas, é a comédia do vou jogar uma torta na sua cara e vai estourar e a torta vai explodir e sua cara vai ficar toda preta, você vai virar pra cá e você vai tocar um... Essa é a comédia dos Looney Tunes também, por isso que os Looney Tunes não fizeram uma transição tão boa assim. Primeiro que ela entrou nos desenhos animados como uma reação à Disney. E aí a Warner Brothers de reação fez os Looney Tunes que entraram muito a comédia pastelão. Aí a Hanna-Barbera pegou dos Looney Tunes, aumentou a comédia pastelão e como é um gato... que tá se machucando, você não se preocupa com o fato que é tão violento assim. Tanto que originalmente, quando o Tom se machucava, era um som de um gato. Fazia... E aí, ninguém via. E aí eles colocaram o grito da pessoa, aquele... Que é 10 vezes engraçado, porque você nem imagina que é um gato. Você imagina que é uma pessoa. Aí, à medida que o público foi avançando, abriu-se muito mais espaço pra coisas que dependiam muito mais da fala, do diálogo... E aí, por isso que você só recentemente começa a ver muito mais desenhos animados que são que nem séries, que tem histórias e que muitas vezes não apelam pra esse tipo de humor. O que acontece é que você tem essa evolução, mas ao mesmo tempo você sempre tem aquela meio que apelação pro estilo de humor que tá popular na época. Então, se você voltar pra 2005, você vai ver muitos desenhos animados que usavam um estilo de humor similar aos animes. Aquela coisa da cara exagerada e da gota da cabeça. Meu, milhares disso faziam isso. Agora, como popular é o YouTube, e o estilo do YouTube é um estilo muito mais piada, piada, piada, piada, piada. Não pode não ter sentido, mas é piada, piada, piada. Randômico, randômico, randômico. Os desenhos ficam mais randômicos. Os desenhos refletem o que a gente gosta de ver. Vou dar umas recomendações. Coisas recentes. Se você gosta de um estilo de desenho animado muito mais antigo, Wonder Over Yonder é um desenho novo, que é muito bom. Gravity Falls é um desenho que tem uma história que continua, também é muito bem feito. Entrando no Cartoon Network, você tem Young Justice, sei lá, antes da sua época. Beijo, querido. Fica no céu aí, Young Justice. Nossa, Young Justice era muito bom. Nickelodeon, Legend of Korra. E entrando na área do Adult Swim, que era minha parte favorita do dia... sempre tem os clássicos, Space Ghost, Costa a Costa, Esquadrão Aqua Teen, Laboratórios Marinos 21, Nunca Fica Velho, sempre engraçado, e tem um novo que se chama Rick and Morty, que também é muito bom. Então é isso aí, pessoal, esse foi mais um Sei Não Sei. No episódio de hoje batemos um papo sobre desenhos animados. Mandem perguntas, vocês viram que esse episódio foi mó legal por causa das perguntas, continuem mandando. Temos que terminar de jeito diferente. Como? Tenta fazer um por hoje, é só, pessoal. Eu não lembro como é a voz. Nossa. Por hoje é só, pessoal. Parabéns.